Facada 22, pra quem tem medo de tomar facada no baço. Como vou mentir, meu bem, dizendo que eu nunca te amei? Tenho que assumir, fui insensato, eu assumo, errei. Pode crer, eu errei. Alô, alô, molecada, piratas, bucaneiros, senhoras e senhores, crianças de todas as idades. Esperamos que sejam todos maiores de idade, mas tudo bem? É sempre bom. Apesar de que eu engano o iTunes e boto que é clean, tá ligado? Ah, é. Na classificação do iTunes quando eu subo. Ainda bem que a galera do iTunes não ouve. E estamos aqui com o Nabil Pirata, muito louco, dropando âncoras e bebendo rum e saqueando vilarejos. Ao meu lado, sempre, como sempre, Fernando Muccioli. E aí, Fernando Muccioli? E evitando o escorbuto, né? Que é importante. Não, mas a gente é bucaneiro, a gente precisa ter escorbuto. Ah, é? Senão, tipo, não é o pacote completo do bucaneiro, assim. Entendi. É, the realest bucaneiro, entendeu? Entendi. Tem que rolar isso. Entendi. Então, sim, com escorbuto, por que não? Né? Muito escorbuto. Por que não? E também, sempre ao nosso lado, senhor, sim, Pedro Falcão. Eu mesmo, olá, como vocês estão? E aí, benzão? Benzão, tentando controlar e educar um pug não é fácil, cara. Um pug criança não é fácil. Pois é. Pug maluco. Então estamos aqui no nosso episódio número 22, chegamos a este número maravilhoso, dois patins na lagoa. Uhum. E pra... Verdade. E pra começar, né, esse episódio tão antigo, o de sempre, né? Chorumão, né, vê, cara? Qual foi o chorumão da semana aí? Pois é, então. Eu só queria mencionar que esse negócio de dois patinhos na lagoa sempre me remete ao bagulho dos patos com os pênis em forma de saca-rolha, tá ligado? É foda, cara. Isso é muito foda, assim. Cara, eu nunca mais vou ver patos do mesmo jeito. Cara, isso aqui é o foda também. Isso é horrível. Isso não parecem patos, parecem cisnes. Parecem cisnes, cara. Cisnes ou cisneis? Cisneis. Dois cisneis na lagoa. Cisnesis. Enfim, episódio número 2, cisnesis na lagoa. Começando com o chorumão. Yes. Suco de bosta. Eba. Que essa semana teve. Open defecation. Para os gringos que estão aí na Copa. Estão aí, né, ouvindo a gente. Se é que tem algum gringo ouvindo a gente. Vai ter open defecation. Vai ter open defecation agora. É. E, porra, né, essa Copa aí, né, essa galera da elite que, mano, paga, que não é melhor que ninguém, mas pagou mais, tá, tem medo, então, de tomar as facadas no baço. Moça, hoje saiu um vídeo da Folha, né, cara? É, assim, isso aí. Como era de se esperar, essa Copa, assim, vem cheia de alegrias e cheia de chorumão, né? Nossa, chorumão. Cheia de podridão, né? Nossa, suco de bosta, cara. E que teve como exemplos clássicos a galera vaiando a Dilma na abertura da Copa, mandando ela tomar no cu. Mano, que isso... Já foi um bagulho surreal, né? É surreal, cara. É bizarramente surreal, cara. É, tipo... Cara, tudo bem. Cara. Todo mundo tem o direito de protestar, criticar, e reclamar e criticar. Mas, cara, assim, primeiro que xingar o presidente é crime constitucional, tá ligado? Pois exato, é, cara. Tipo, exato. Você pode ir preso por falar mal do presidente. Por, sim, falar mal, não. É, por você xingar o presidente. Você xingar o presidente, difamar o presidente. E, tipo, feio, sabe? Tipo, sim. É feio. É feio, cara. É bem feio. É tipo falta de respeito com um ser humano, saca? Sim, total. Imagina você, tipo, cercado por milhões de pessoas, todas elas mandando você tomar no cu, assim. Cara, ainda mais que, tipo, existe ainda, querendo ou não, podem negar isso quando quiser, cara, ainda mais que é uma mulher, cara, é muito feio isso, porque, tipo, é muito mais pesado, entendeu? É 20 vezes mais pesado, tipo, a parada, as mulheres, sabe? Carai. Cara, é 20 vezes mais pesado, cara. Respeito sua presidenta. Porra. E aí a gente viu, como o Falcão falou, nessa quarta-feira, a gente viu uma matéria em vídeo muito interessante da Folha, que foi a uma, meio que um bar barra balada, barra alguma coisa assim. Tipo, foi a visão elitista de um boteco. Sim, cara, tipo, diria. Um boteco high class. Um boteco high class. Inclusive, é uma high society, como diz no vídeo, é o top high society. High society, exatamente. Pois é. Top high society. Que a galera paga de 300, de 150 a 5 mil reais pra ir assistir um jogo da Copa, comer coxinha de ossobuco. E que eu nem sei o que é um ossobuco. Deve, cara, ser gourmet, velho. Cara, eu vou falar que é o seguinte. O que é um ossobuco? Tem a ver com um boi bebê, cara. Sério? Sério. É tipo baby beef, assim. É tipo isso, cara. É pesado, velho. Coxinha de crianças. É, coxinha, é coxinha de crianças, cara. Exatamente. Coxinha de crianças. Coxinha de primogênito. Exato, é isso que é elite paulista. Depois falam que eles não comem bebês? Comem, sim, cara. Depois falam dos comunistas. Exato. Aí, ó. E aí era o lance que essa matéria falando sobre essa galera que paga de 150 a 5 mil reais pra ir assistir o jogo da Copa. Cara, nesse lugar que serve coxinha de ossobuco e dadinho de mandioca, segundo a mulher do seu Jorge. É, é verdade, que estava lá, estava presente. E aí foi um bagulho meio surreal, assim, né, cara, da galera que vive numa outra realidade. Assim, não, porque a gente aqui, a gente paga 300 reais pra entrar no evento, mas a gente... tem um retorno muito, muito baixo, né? Muito pouco. Assim como acontece com a saúde e a educação, né? Os problemas... cara... Uau, cara, que bela comparação. Assim, que planeta você vive, meu irmão? E assim, e numa frase, tem tantos problemas, tá ligado? Tem tantas questões morais, éticas, sociais a serem levantadas. Em apenas uma frase, cara. E aí teve uma outra moça falando, né? Porque... a gente acha mesmo que a FIFA comprou, né, a Copa pro Brasil. Sim. Ah, mas a gente torce, né, fazer o quê? Porque olha que absurdo, aqui é o único lugar onde a FIFA não pagou o imposto pra fazer a Copa, tá ligado? E tipo, não foi o único, tá ligado? Não foi a única Copa que foi isenta da Copa, tá ligado? De imposto. É foda, né, cara? Que é um problema, né, porque a galera... Sim, de novo, né? Não tem problema você ser a favor ou contra qualquer ideologicamente do que você quiser. Exato, sabe? Exato. Nem essa questão, né? Contanto que você... tipo, saiba o que você está falando, entendeu? Tá ligado, get your facts straight, sabe? Assim, exatamente. Assim, saiba o que você está falando. Falar umas coisas, sabe? Exato. É, que é o problema, normalmente, da galera que costuma falar mal do PT e da Dilma e do Lula, tá ligado? É, independente da sua orientação ideológica, geralmente as pessoas que falam umas merda do governo, elas não estão muito bem informadas sobre o que está rolando, sabe? É isso que é mais triste, geralmente, né? As pessoas que estão falando mal do governo atual não saberiam o que propor no lugar. Não. Então a galera, tipo, mais quer xingar por xingar e apontar o dedo e falar bosta do que falar assim, ó, eu achei isso uma merda, eu acho que a gente deveria botar isso no lugar, tá ligado? Tipo, a galera só quer, tipo... abre aspas. Cara, mais educação, mais saúde, então, menos corrupção. É aquilo que eu falei, tá ligado? Antes do podcast, quando a gente tava assistindo esse vídeo aqui. Mano, esses caras falam de não, porque investimento na educação, eles nunca viram, nunca leram uma linha sequer sobre os investimentos da educação no Brasil, seja lá qual for o governo, sim, sabe? Cara, assim, nunca leu. Juntando-se a isso, é o fato de que, ok, a Copa teve problemas, teve. Tá tendo problemas? Tá tendo vários. Claro, inclusive, claro. Alguém me passou um vídeo esses dias... da escada que leva pra estação... alguma estação de metrô lá no Rio... pode crer. Tá numa armação de madeira, mó cagada, balançando, não sei o quê. Cara, péssimo isso, sabe? Exato, é lógico. Então, tem problemas, mas assim... de longe a Copa não tá sendo o apocalipse que a galera previa que ia ser, que tava esperando... Eu gostaria de lembrar uma revista Veja que falava que os estádios só ficariam prontos em 2022. Caralho, cara. Gostaria dessa pequena informação. Todos os estádios foram entregues. Nenhum deles. O último foi, acho que, o Arena Corinthians só. Uhum. Mas, exato, foi o que você falou. Tem muitas coisas. Lógico que tem muitas coisas pra criticar. É, tipo, é um evento massivo, tá ligado? Cara, o lance é que não é o binário, sabe? É. Não é, tipo, ou tudo perfeito ou tudo uma merda. Tem, tipo, tem uma graduação aí, sabe? Sim. Tem coisas dando certo e coisas dando errado. Exato, exatamente. E aí, o que é engraçado... é como é a própria relação dessas pessoas com a Copa em si. Uhum. Como que, tipo, a Copa é literalmente uma desculpa só para elas mostrarem aquilo que elas já estão acostumadas a fazer, uhum, assim, já, uhum, né? É, que é de, tipo, ficar reclamando do governo, porque tem que reclamar do governo, uhum, e porque elas leram pra caralho na Veja que tem que reclamar do PT e etc e tal. Pois é. Mas é que eles estão, tipo, batendo na tecla, Copa, foda-se isso aqui, mas estão pagando um barão pra entrar no boteco chique ali e tal. Exatamente, pra, cara. Pra, tipo, ver o jogo da Copa, tipo, meu, peraí. Tá ligado, tem um outro cara que fala na matéria, realmente, os preços estão um absurdo. Ah, mas a gente tem que torcer mesmo assim, né? Não, sabe? Tipo, se você não curte, você tá não falando, curte. Cara. Exatamente. Pô, assim, sabe? Se tem trouxas como você que pagam R$1.000 pra ir num boteco gourmet comer coxinha de Osobuki e assistir a Copa. Coxinha de crianças. Coxinha de crianças, de bebês. De bebês primogênitos, tá ligado? O preço vai continuar assim, porque tem gente que vai. Vai se pagar. Tem gente que paga, tem gente que vai continuar cobrando. Exatamente. É simples. É muito foda, porque tem muita gente aqui que. Eles falam, como é que é? Tudo que você sai, quando você sai aqui em São Paulo, sabe como é, né? Você tem que pagar pra tudo, só oxigênio de graça. Né, filho? Você abre a carteira pra fazer tudo, é lógico, né? Velho. Faz sentido mesmo. Mas, e uma coisa, engatilhando nesse assunto do vídeo da Copa, uhum. também saiu hoje uma matéria fantástica, eu acho que foi no G1, uhum. de uns carioca X lá, uhum. que entraram no jogo do... Eu vi isso. Foi no Rio. Foi no Castelão isso. Foi no Castelão? Eu não tenho certeza. Enfim. Foi em algum jogo, não lembro exatamente onde foi. Mas um cara que entrou no estádio, pagando suborno para um funcionário da FIFA. Eles pagaram, acho que... R$500 R$500 para cada um, Para né? cada um. Foram que R$1.000. R$1.500. R$1.500? Porque eram três caras. Eram três caras. Okay. Pagaram R$1.500 para um funcionário da FIFA para eles entrarem com um colete de funcionário uh-huh. e carregar umas águas, tá ligado? Uh-huh. Aí veja bem, olha a lógica do cidadão. Ele fala, ele faz isso. Não, eu fiz isso. Aí ele vai e conta para a reportagem. Uh-huh. Contanto que o Brasil continue assim, desse jeito, ele sempre vai ser um país de terceiro mundo. Tipo, peraí. Não, primeiro que tudo bem, você tem razão. É verdade. Tá ligado? Ok, é verdade. Agora vamos ao contexto dos fatos, tá ligado? Tipo, agora calma aí, tá ligado? Peraí. Você subornou, ativamente subornou um funcionário da FIFA, de uma federação internacional com várias funções e que tá organizando isso daí, isso consta como corrupção também. Inclusive você pode se fuder e fuder o cara que aceitou o suborno. Exatamente. E aí você reclama que o país é que tá uma bosta porque o cara deixou que você fizesse isso? Tipo, ele te obrigou a fazer isso? Como é que... Ele te obrigou a pagar um suborno? Não, tipo, ele apontou uma arma na sua cabeça e falou, você vai assistir o jogo da Copa? Vai subornar. Não, cara, mas eu matei essa criança aqui pra fazer uma coxinha? Exato. Mas, cara... Olha, esse Brasil, entendeu? Exatamente, cara. Mas, enfim, fuder, né? Isso foi meio que um resumo principal do Churume que tava rolando, né? Uhum. Na Copa. Na Copa, que é foda, cara. Não é foda, cara. Se fosse foda, tava bom. Tava bom, né? Então não é problema. Foda, cara. Então, tipo, existe... Sabe, na verdade, o que acontece? É que eu acho que a Copa é um evento tão emotivo, que pega tão... É tão cativante para o Brasil, em geral, como sociedade mesmo, assim, que todas essas partes tortas da sociedade, escrotas, esses chorumes da sociedade. Vem a flor da pele. Exato, né? Tipo um catalisador, entendeu? Tipo, é um evento que acontece tanta coisa, tem tanta notícia, é tanto holofote em cima da gente, que catalisa essas babaquices da sociedade. A galera tá sensível. A ponto de, assim, de todo mundo ver. Jornalistas internacionais começaram a reparar nisso, entendeu? Uhum. Jornalistas que vieram pra cá, jornalistas que são residentes, todos estão reparando mais do que nunca que, tipo... De cara. Entendeu? Aliás, que rolou até o episódio do colunista da Veja. O Rodrigo Constantino. Que falou, não, porque o 2014 no logo da Copa é vermelho. Por causa do PT, tá ligado? Comunistas. E os jornalistas lá de fora rachando... Rachando o bico, mano. Que isso já é o rolê meio chapéu de alumínio aí, tá ligado? Cara. Foda, né? Tipo, tudo bem. Vai olhar os logos das últimas Copas, tá ligado? Todos eles têm alguma coisa vermelha. Quer dizer, então, que todo mundo então é comunista. FIFA é comunista. É isso, cara. O futebol é comunismo, mano. Acabe com o futebol, cara. Tá aí, velho, tá aí. Foda, hein? Foda. Maravilhoso, né? Isso é um belo do milkshake de bosta. Completo com nozes, com... milho. E milho. Daquele não digerido. Daquele não digerido, resquícios do meu almoço de ontem. Puta que pariu. Enfim, chega de churume, vamos pra coisa boa, vamos dar uma pausinha simbólica aqui e já voltamos. Você me disse que agora não teria chances de retornar. Mas voltamos aqui com o nosso navio bucaneiro. E, bom, já que tiramos o churume do caminho, vamos falar de coisa boa, ou talvez nem tão boa, porque isso envolve histórias de infância. Tudo na infância é exatamente bom, né? Você sabe como a infância é, tá ligado? Tem, ainda mais se você for uma daquelas crianças que foram usadas pra virar coxinha da elite paulistana. Pois é. Tá ligado? Tipo, aí é osso mesmo. Aí é osso mesmo. A gente tava conversando sobre a pauta antes da gravação de hoje. E a gente chegou à conclusão que, cara, o Falcão, você é muito normal, cara. Isso. Acho que, tipo... Não, é que na verdade não é que o Falcão é muito normal. Ele é o mais normal daqui. O que não quer dizer muita coisa. Sim. Em padrões... gerais, tá ligado? Tipo... Mas é porque, cara, você tem que entender que assim, é que eu passei um longo tempo tentando me enquadrar em tudo, entendeu? Entendi. Incluindo isso, as pessoas normais, entendeu? Entendi. Então eu por via de treino, de prática, assim, uh-huh, entendeu? Uh-huh. Eu aprendi a gostar de futebol, uh-huh, de churrasco, entendeu? Tipo, churrasco não precisa muito de prática. É, só você gosta de carne. Fácil. Mas enfim, eu aprendi o que essas coisas normais, tipo corrida, carros, entendeu? Por exemplo, eu gosto de carros. Entendi. Entendeu? É uma coisa, é esse lado... Que, né, de vez em quando aflora, mas tudo bem. Eu esqueci, demorou um pouco pra ligar o foda-se. Tá? Demorei. Um pouquinho aí, e mesmo assim, eu gosto de falar que eu vivo no limiar do foda-se, entendeu? Quando bota um Forza lá no Xbox, meu, vixi. Eu até visto meu boné da Ferrari. É isso então. Que surge o Falcão normal. Tá? É, exato. O Falcão completo. O Falcão regular. É tipo o senhor volante e o senhor andante, né? O desenho do Pateta, né? Exatamente. Mas enfim, né? A conversa toda. Por que a gente tá falando disso? De infância. Na verdade, é sobre... porque semana passada fizeram uma pergunta, né? É sobre o que, que a gente jogos achava... de futebol. Inclusive foi o Bilesk. Foi o Bilesk que mandou essa pergunta sobre por que, que a gente não fala sobre game de futebol, né? E você deu uma resposta emotiva, tá ligado? Sobre... E sociológica, né? Socioemotiva. A galera tá falando de inteligência emocional muito? Aí, ó. Então, cara, tipo, socioemocional. Socioemocional. Tá vendo, cara? Sobre como, na verdade, pelo menos a meu e o do Mussa, nosso foto de gosto por jogos de futebol, vem da nossa infância, de que a gente odiava futebol quando era moleque, porque a gente era moleque gordinho. Isso aí, como é que é ser moleque gordinho no colégio, tá ligado? Cara. Você não joga futebol. É muito claro, tá ligado? A regra é clara, não joga futebol. Não joga futebol. Ou pior, se você joga, é pior ainda. É pior ainda, cara. Porque você vira tipo alvo, tá ligado? Sim. Tem uma mira nas suas costas, saca? Mas eu lembro que tinha um gordinho na nossa sala, que era inclusive gigante, tá ligado? Eu acho que ele tipo compensava, cara, porque ele era um puta jogador de futebol, tá ligado? Pode crer. Então tipo, acho que ele via assim, não, beleza, o gordinho, os caras... Quem que era? Era o Skol, lembra? Nossa, ele tinha uma Skol. Chuteira com cores das mais variadas possíveis. Tá? É verdade, nossa, eu jogava muito. Ele Skol porque ele era gordo, tá ligado? É verdade. E daí, eu acho que ele compensava, porque ele jogava futebol pra caralho. Pra caralho, tá ligado? Tipo, ele descia o cacete em todo mundo ali, tá ligado? Mas enfim, whatever. Comigo, assim, a parada é assim, como o Daniel falou, cara, eu sempre fui o moleque gordinho zoado, assim, cara. O último ser escolhido do educação física. E o pior de tudo, assim, além de ser gordinho, eu era meio CDF, até assim... Eu desisti de estudar na quinta série, mais ou menos. Pode crer. Tipo, falei, não. Quer saber, foda-se. Mas eu sempre fui um primeiro gordinho zoado do CDF e depois só o gordinho zoado. E pra piorar, cara, eu sempre fui muito envergonhado, assim, tá ligado? Pode crer. Eu não tinha um trato social muito desenvolvido, assim. Aham. Uhum. Então, pra galera me zoar, era dois palitos, assim. Pode crer. É o que eu chamo de retardamento social. Tipo isso, cara. Era um retardado social. Eu sei como é, cara. Era um retardado social. Tanto na escola, quanto no meu prédio onde eu morava. Uh-huh. Porque no prédio onde eu morava, se vocês moravam em prédio. Nós somos garotões, meninas de prédio. Fomos o piá de prédio. Nós somos piá de prédio. Que era... Tem um lance da gangue do prédio, né? Uh-huh. Sim. Mas eu fazia parte da gangue do prédio. Tinha a gangue do prédio, né? Nossa, eu quero ver essa história. A gangue do prédio depois. Que tinha o Ricardo, que era o chefe, o líder da gangue. Pode crer. Que ele era mais velho, tá ligado? Que aliás, anos depois que eu me mudei e tal, eu descobri que ele morreu e foi mó pesado isso. Nossa. Assim. Caralho. Que foi tipo assalto, assim, tendo as balas dele. Sério? Foi pesado, assim, foi muito bad. Que bad. Mas enfim, bad. Tinha o Ricardo, que era o líder da gangue, pode e tinha crer. Os irmãos, que estavam abaixo dele, tá ligado? Caralho. Era o braço esquerdo e direito. Tipo, tá ligado? Eles eram gêmeos, cara, sempre tinha uns gêmeos. Não, mas eles eram muito parecidos. Tinha uns gêmeos. Era o Júnior e o Thiago. Eu achei engraçado que gêmeos, eles aparecem pra caralho na sua infância e eles simplesmente somem. Então. Depois que eu saí do colégio, nunca mais vi. Mas gêmeos, era uma parada, cara. Meio, tipo, sabe do vilão de desenho japonês, assim? Sim. Que, tipo, o vilão, ele é meio neutro, uhum. Mas os que estão abaixo dele são muito malvadões, assim, tá ligado? Então era uma hierarquia meio JRPG, assim, isso aqui, na parada. Os capanga mesmo. Entendeu? Era um bagulho capanga. E aí, tinha todos os outros moleques e tal, que faziam parte da gangue. E nenhum deles gostava de mim por nenhum motivo. Então, eu não podia ir no parquinho porque eles dominavam o parque do prédio. Caralho, é território deles. Tipo, né? Não podia. Tipo, era o... Como é que eu chamo? A quebrada deles. Tipo, a quebrada deles. Pode crer. Entendeu? Era o hood, assim, sabe? O hood dele. Era o hood, era the o turf. E aí, ao ponto que... Porque assim, onde eu morava antes, quando eu era pequeno... Tinha o parque, o prédio... Imagina que o prédio tá no meio e tem um meio que um bagulho em volta, assim, circular, tá ligado? Pode crer. Uhum. Imagina que a entrada do prédio tá às 12 horas e o parque, pra você chegar no parquinho, você tinha que fazer a volta inteira no relógio e chegar, tipo, nas 10 horas, assim. Pode crer. Então tinha um caminho só. E quando você saía, da saída, dava pra ver o balanço. Que dava na ponta, no balanço, tinha a grade que dava pra rua. Uhum. Quando eles me viam saindo tipo, do balanço, eles saíam correndo pra me pegar, tá ligado? Caralho, pra me aloprar, assim. Então eu não podia, não, tipo, não podia ir na turf dos caras. Então, caralho, o que me sobrava era jogar videogame. Sim. Em casa, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. É, tanto que no andar dos anos começou a rolar uma dissidência aí. Pode crer. E aí começou a formar, tipo, uma gangue rival, então não sei o quê, né? Ah, isso é interessante. Crips e Bloods. Crips e Bloods, tipo, é o nosso próprio Crips e Bloods. Mas isso era no prédio. O próprio Sazon Verde e Sazon. Exatamente, a própria treta, o feudo do Sazon. E aí, o lance é que tinha Sazon. Isso no meu prédio e na escola também tinha as divisões e tal, né? Porque eu sempre fui do grupo dos moleques meio nerds, CDF zoados, assim. E eu só fui conquistar uma posição de neutralidade, uhum, porque aí eu comecei a conseguir ser aceito entre os dois grupos, assim. Uhum. Tipo, lá na sétima ou oitava série, tá ligado? Sim, sim, sim. E demorou, assim. E aí, nessa época, a galera, o nosso porto seguro, digamos assim, era o videogame, né? Sim, cara? Sim, eu entendo. Isso faz sentido pra caralho. Porque assim, né, não é como se eu, enquanto vocês eram os nerds, eu era o cara descolado, entendeu? Eu comia todo mundo com 10 anos de idade. Porque, né, Macaulay? Exato. É foda, né? Mas eu nunca fui chamado de Macaulay, filho da puta. Então, o que acontece é assim, eu era muito, sempre fui muito magrelo, né? Como eu sempre serei, eu acho. Eu já aceitei esse fato. Vida, né? Sempre fui muito magro, assim. Muito magro mesmo, assim. E quando eu era moleque, todo moleque é magro, tá ligado? Não tem, é raro. Hoje em dia você tem Não. Eu não era moleque magro. Falei por você mesmo, tá ligado? Todo moleque, eu digo assim, até os 8 anos de idade, toda criança é magrinha, entendeu? Eu era gordinho. Já era gordinho? Eu era uma criança relativamente normal, assim. Então, tipo, tem uma incidência menor, vai. Digamos, vamos... Enfim, e aí no... Eu tinha como as outras crianças não eram tão discrepantes da minha magreza, assim, eu não ficava tanto em evidência, assim. Então, tipo, era mais tranquilo. Eu jogava um fute com os moleques do meu colégio, entendeu? Sussa, de boa. Aí eles foram ganhando músculos, engrossando a voz e tudo mais. Eu já tinha crescido já, tipo, de altura, e minha voz já tava estranha. Uhum. Só que eu era muito, continuava igualzinho, magra, como se eu tivesse, tipo, 10 anos. Então, até os, sei lá, os 16 anos de idade, eu tinha um corpo, basicamente, de um moleque de 12 anos de idade, só que maior, entendeu? Grande, entendeu? Tipo, magro, assim. Um grande molecão, né? Um grande molecão. Caralho, eu era um molecote. Agora, falando em época de colégio, eu lembrei de outro apelido que você ganhou por um breve período ali. Qual? Porque, tipo, você usava Bera, mas, meu, você tem canelas peludíssimas. Eu tenho canelas peludas pra caralho. Tem duas polainas aí, tá ligado? Eu lembro que tinha um moleque, o moleque baixinho lá, o Fusquinha. O Fusquinha. Eu lembro Fusquinha. Que um belo dia ele te chamou de Donkey Kong, velho. Muito bom. Cara, eu ri muito aquele dia. Muito cara. Bom. Ai, Donkey Kong muito é louco. Mais uma pra lista aí. Mais uma boa. Donkey Kong, essa é foda, meu. E essa é uma boa. É um bom apelido. Donkey Kong das pernas, tá ligado? Mas enfim, e aí, quando eu cresci, aí, tipo, fudeu tudo, porque, tipo, primeiro que eu já não queria já fazer esportes. Eu tinha decidido isso nas minhas vidas 12, 13 anos de idade. Pra mim, tipo, cara, a minha acabou mãe, aqui, tá ligado? Cara, a minha mãe e meu pai tentaram muito. Tipo, eles me matricularam em todas as escolinhas possíveis. Eu fiz judô, natação. É. Eu sou tipo a típica criança branca das zonas próximas do centro, mas que não são no centro de São Paulo, né? Assim que é. Eu fiz judô, fiz natação, fiz aula de guitarra, sabe? Essas merdas. Eu fico pensando assim, que passa pela cabeça dos pais quando eles decidem botar os filhos no judô, tá ligado? Tipo, judô não vai te ajudar em nenhuma situação, tá ligado? Nada, mal aí quem pratica judô, tem que não manda muito, mas eu acho louco, judô até nunca... de ver, da hora, tal. Mas judô nunca me ajudou, tá ligado? Ainda mais quando você vai forçado pro judô, tá ligado? Exato, cara. Tipo, você não quer ficar tomando o caldo dos malucos, não, tá ligado? Não, mas que, geralmente quando você vai pro judô, assim, pelo menos na minha época, quando era moleque, tipo... vocês provavelmente também piravam em fucking filmes de Kung Fu, essas merdas. Lógico. Beleza, vou pro judô, vou aprender uma arte marcial japonesa. Claro, vou aprender a esquivar de balas, quebrar pescoços e tal. E daí você chega lá e vê que não é nada disso. Não. Eu lembro exatamente que isso acontecia, inclusive isso acontecia em cada esporte, né, que você entrava. Você chegava lá pra fazer a matrícula, né? Aí quando você via as crianças sofrendo, fazendo aquela cara, e falou assim, nossa, isso não é nem um pouco gracioso. Quando isso tava... não é nada legal. Aí, tipo, na hora você já fica olhando pra sua mãe, tipo, mãe, esse pai odeio... não é uma boa ideia, tá ligado? Mãe, eu acho que me toquei que eu odeio esporte. Enfim, isso aconteceu cedo pra mim, assim. Então, eu obviamente não cresci músculos e nada, então eu continuei o magrelo que era. Uhum. E as outras crianças não. Aí eu percebi que, tipo, existia essa diferença. Essa foi quando eu descobri, assim, devia ser uns 3 anos. Existia essa diferença entre pessoas que fazem esportes e, tipo, fazem as coisas e tal. Uhum. E essas outras pessoas que, tipo, só foda-se, assim. Que, sabe? Que não ligam. Que não ligam. Essa sempre foi a verdade, assim. E futebol no Brasil é muito emblemático, né? Sim. Então, tipo, normalmente esses... Como nos Estados Unidos é meio que o futebol americano ou o beisebol, mas é o, tipo, o jockey em geral. Uhum. Aqui é especificamente o brother que joga futebol, né? Isso total. E normalmente são poucos deles dentro da classe, né? Que jogam. Não estranho. Os caras, o líder da gangue e os cupinchas dele, os top da gangue, eram os melhores jogadores de futebol. Eles jogam futebol, jogavam futebol melhor. Exatamente. O que é muito bizarro quando você pensar. Assim, deveriam desenvolver uma questão, estudo sério, uma pesquisa sociológica séria. Também acho. Sobre esse assunto. Cara. Eu acho que esse tipo de coisa no colégio deveria ser determinado com briga de faca no futebol. Cara. Porque daí você impõe respeito mesmo. Ah, foda-se, você sabe jogar uma bola num gol, velho. Você enfiar uma facada 5 vezes no peito do brother ali. Sabe que eu tava jogando Watch Dogs, aí tem uma... Eu acho que foi no Watch Dogs mesmo. E aí eu cheguei numa parte que você vai meio que no interior ali de Chicago ali, na parte do campo de Chicago, e aí tem uma escola, tá ligado? Eu falo assim, aqui rolou uma treta séria entre imigrantes de irlandeses nessa escola, onde tipo umas crianças de 10 a 15 anos de idade formaram gangues dentro da escola, e aí teve uma tarde sangrenta onde todos eles saíram e se esfaquearam, tipo, tiveram 100 mortos. Caralho. Cara, Irlanda, né, cara? Irlanda é coisa séria. Mas em Chicago isso, tá ligado? Assim, tipo, mano, que treta, velho. A Chicago é gangsta pra porra, velho. Gangsta pra porra. Graças a Deus a gente não tinha isso. Total. Mas enfim, né? Voltando ao lance todo lá. De esportes e colégios. Mas o lance é que, por incrível que pareça, eu jogava videogame também pelas mesmas razões, assim, de tipo... Eu acho que videogame pra mim foi até mais simples, assim. Foi tipo... Eu vi o primeiro jogo, acho que foi Space Invaders, eu acho. Uhum. Eu vi pela primeira vez que você podia controlar aquilo que acontecia na tela. Acabou. Precisava saber mais nada, sabe? Assim, foi tipo... Ah, peraí. Então, se eu fizer esse movimento tátil aqui, acontece aquilo ali... Eu, tipo... Louco. É isso que eu preciso saber, tá ligado? Quando eu vi o primeiro Mario lá do Nintendo pela primeira vez, eu surtei, velho. Eu falei, mano, não é possível que isso existe, tá ligado? Não. Daí me apresentaram um Sonic alguns anos depois e eu falei... Sim. É engraçado que desde moleque, assim, tipo, desde... E antes de esportes serem uma coisa importante, nefasta. Fundamental, assim, na sala de aula. Tipo, o lance de videogame já era uma parada meio de escapismo de um certo modo. Acho que pelo fato de, tipo, na vida ser meio entediante mesmo, né? Exato. Tipo, é bodiante, assim, e tal. E é uma ponte muito fácil quando você é criança e você tá brincando com seus negócios aí, tipo... Olha, eu posso meio que estender a minha brincadeira para isso daqui. Pro assim, videogame, tipo... exatamente. E daí a brisa que também, né? Eu sempre fui um molequinho gordinho, assim, tudo mais. Só que foda que, tipo, né? Eu era um molequinho gordinho do RPG, então é meio pesado fácil no rolê. É osso. Eu tenho outra coisa, você fez escola americana, cara. Também. E isso também. É 20 vezes pior do que eu, se a gente jamais poderíamos mas passar. Mas sabia que nesse colégio tinha muito mais brasileiro do que americano, cara. É? Era, tipo, era bem pegado. Mas rolava uma vibe high school. Cara, era bem parecido com o Poeira, cara. Era com bem parecido. Domus. Era bem parecido aquele lance de ir aqui, os caras que jogam esporte são fodas, os que sei, não jogam esporte são fodas. Ou seja, escola privada básica. Não era muito diferente, tá ligado? Sim. E daí eu acho que, tipo, à medida que, obviamente, os jogos foram ficando mais elaborados e a adolescência foi batendo, eu fui ficando mais recluso em relação aos outros coleguinhas da sala de aula, o videogame foi virando um lance de escapismo mesmo, assim, de certo modo, porque, tipo, todo mundo era um saco e o videogame era da hora, tá ligado? O videogame é muito mais legal que as pessoas da minha sala, certo? Foi muito mais bacana do que os filhos da puta jogando futebol. Mas... eu lembro que eu tentei durante um curto período quando eu estudava lá no colégio americano, tipo, eu tentei jogar futebol, tá, durante um curto período. Acho que tentei duas, três vezes. Daí eu falei, mano, velho, não. Isso é, tipo, porque, sei lá, eu não jogava bem. Uhum. E dois, porque, tipo, era muito chato, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não me... Mesmo motivo pelo qual eu não jogo futebol no videogame, tá ligado? É entediante, saca? Tipo, pode não acontece nada, saca? Tipo, pessoas jogando bolas pra lá e pra cá, e gente correndo e, tipo... Tá, eu entendo quem curte, mas nunca apelou assim. É que, tá, nesse caso, como eu tive também essa mesma sensação dos caras chatos da classe serem os caras que jogam futebol, e isso realmente teve um peso em mim, só que o que acontece é que desde quando eu era moleque eu já ia em estádio, porque tem uma prima minha que é muito corintiana. É que sua família curte bastante futebol. E curte bastante futebol. Minha família nunca foi muito de futebol. É, assim, então, tá, e a minha família sempre curtiu muito, e aí por conta disso, eu na verdade consegui separar, que é... praticar o futebol é um saco. Tipo, cara, praticar e curtir o futebol. Mas curtir futebol rola. Coisas, eu consegui separar isso. E é por isso que hoje eu jogo de boa. Eu adoro jogar um FIFA de vez em quando, um PES e tal. Por conta disso, porque, tipo, eu curtindo o futebol, tá ligado? Você não é tá aqueles caras. Exato, futebol, eu não tô cansando e não tem aqueles caras chatos, tá ligado? Sim, pra jogar. Cara, pior é que, assim, minha mãe até brinca, porque, tipo. Eu odeio futebol porque, assim, o meu pai, meu falecido papai, ele curtia, ele é palmeirense roxo. Tipo, meu, desgraçado, assim, tá ligado? Pode crer. Tanto que no prédio onde a gente morava, toda vez que o Palmeiras jogava, nosso vizinho de cima, aliás, fato curioso, a gente morava no 53, os dois irmãos cupinchas do líder da gangue eram do 63. Ah, oh, em cima, assim, tá ligado? Tipo, dormindo com o inimigo, saca? É, muito bom. E aí, eles eram corintianos pra caralho, assim. Pode crer. Então, quando o Palmeiras ia jogar, meu pai pegava um LP dos hinos dos times e botava do Palmeiras no último volume, assim. Pro cara de cima ficar puto, só pra fuder, tá ligado? Entendeu? Ah, então, veja bem, a briga não era só entre as crianças. Não, entendia. Certamente. Saquei, isso. Era briga entre famílias. E, tipo assim, em casa... minha irmã sempre curtiu pra caralho, torcer pro Palmeiras. Ela levava as amigas dela pra ir lá em casa torcer em dia de jogo. Caralho, cara. Minha mãe torcia, meu pai torcia pra caralho. E, tipo, mesmo assim, eu nunca, tipo... ah, não. Eu vou, tipo... eu não vou ficar aí passando nervoso com vocês, tá ligado? Eu vou jogar o meu Mario aqui, saca? Exato. É, pode ser do mesmo princípio. E eu ficava puto porque minha mãe até chegou a brigar comigo. Ah, você não vai vir torcer, não sei o quê. Não, me deixa não torcer, saca? Tipo, o que eu tenho que fazer isso? Então, essa outra fita que me deixou muito, muito desentesado em relação ao futebol desde cedo é porque todo mundo sempre levava tudo muito a sério, tá ligado? Então a gente tava jogando futebol lá na educação física ou whatever, e, tipo, fazia uma merda, você fez merda, não sei o que. Sou um jogo, cara. Isso sempre achei chocante, isso, cara. Isso é bizarro. Ô, mano, faz esse negócio. Cala sua boca, maluco. É educação física, filho. Qual cala é, cala mano? Sua boca. Eu vou jogar do jeito que eu bem entender. Você não vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai ganhar uma taça por essa bosta, cara. Exatamente. E daí isso acabou me deixando bem bodeado em relação a isso. Porque, tipo, eu falei, meu, se as pessoas estão levando essa merda muito a sério, é porque louco não deve ser, tá ligado? É tipo que nem MOBA, tá ligado? Esporte traz o pior que existe nas pessoas. Esportes coletivos, assim, cara. Esportes coletivos, cara. Mas por algum motivo eu tive um flerte durante um curto período com basquete. Com basquete, né? Não, eu também, cara. É. Basquete... curioso isso, também. O basquete é o escape. É o escape. Porque a gente pode mexer, usar as mãos. Eu arremessava bem, assim. Eu também, cara. Era bom basqueteiro. Mais tarde, quando já mais adolescente, quando eu não precisava ficar fazendo... eu não era obrigado a jogar futebol, né? Uh-huh. Você podia escolher o esporte que você queria jogar e tal. Basquete também era minha... É, por algum motivo isso era mais basquete legal, vôlei, assim, porque era mais fácil. Vôlei eu achava meio mala, é velho. Porque vôlei também é mais... por incrível que pareça, é mais difícil em São Paulo achar colégio que assim, faz vôlei. Onde eu estudava, o pessoal jogava bastante vôlei, assim, tinha que meio que uma regra de não ser só futebol, assim. Sei. Tinha que ter um, tipo, um rodízio de esportes. É, tinha no nosso colégio também. E aí... É verdade. Eu gostava de vôlei, mas eu nunca aprendi a sacar direito, cara. Cara, sempre quando eu tentava sacar, tipo, eu sacava pra trás. Assim. É, ou pra trás, ou tipo, ia muito baixo. Tipo, ou muito pra cima, ou muito pra baixo, tá ligado? Batia na rede, logo na cara. Nunca fui bom em esporte nenhum. Ah, assim, cara, vocês são adoráveis, cara. Vai se fuder, mano. É normal, cara, a gente era tipo, o gordo estereótipo, tá ligado? Sim, estereótipo. Sim. E assim, além de ser ruim em esporte, assim, eu assisti anime. Na época que assistia anime era motivo pra ser zoado. Nossa, isso eu entendo. De nerd, tipo, antigamente, tipo... Não, RPG, isso tinha que fazer escondido. Videogame e anime, tipo, era muito coisa pra ser... Tipo, a galera zoava mesmo, tá ligado? E tipo, não era anime, era desenho japonês. Era, isso. Desenho japonês. Exato. Exatamente. E tipo, assim, assistia anime, eu jogava Magic. É muito fácil. Cara, uma presa muito fácil, sabe? É foda, cara. Eu jogava RPG. Então, cara... Tava quicando, assim. Sim. Era só chegar e chutar, tá ligado? Faz sentido. Não tinha como. Mas uma boa história que eu tenho em relação a videogames e esses caras, que normalmente eram zoados e tal, é que eu era, justamente por um bom tempo que crescendo junto e tudo mais, eu continuei sendo amigo de algum desses caras e tal, que acabaram se distanciando com o tempo, mas enfim. E aí, eu era tudo moleque e tal, e a gente jogava futebol, não futebol, a gente jogava videogame juntos. Uhum. E eu lembro que era justamente no ápice do Nintendo 64, assim. Sim. E cara, porra, era muito divertido de jogar qualquer coisa em grupo com o Nintendo 64, total, assim, era colorido. E fazer esportes serem mais chatos ainda, tá ligado? Porque, tipo, por que você vai jogar esportes se você tem um videogame com 4 controles? Tá, tipo, fuck GoldenEye 007, é, né, cara? Exato. Mano, tipo... Mas sabe o que era louco? No GoldenEye, todo mundo era igual. É verdade. Sabe, assim, a não tipo, ser que você usasse o Odd Job, isso de, porque, tipo, de vez em quando tinha lá festinha de amigos e tal, aí colavam os outros, esses brothers, e aí você colava na festa, começava a jogar videogame, todo mundo jogava isso igual, sem zoação, assim, ó, sem zoar um outro, sério. Assim, sabe tipo, o que real, interessante assim, disso isso que é muito aconteceu louco comigo? Porque, assim, eu estudava na sala, eu era mais ou menos zoado. Uhum. Só que na minha rua, onde eu morava, tinha uma Pro Games. Pode crer. E eu, quando abriu, cara, eu virei rato, passava as tardes na programa. Claro. Eu no fliperama, comendo salgadinho, pagando hora pra jogar videogame lá com a galera, não sei o quê. Eu sempre fui mais ou menos bom em jogo de luta. Pode crer. E aí, o que aconteceu? A galera do colegial, da escola, ia lá na Pro Games. Sim. E a gente começou a jogar junto. É. E tipo, a gente jogava todo mundo no mesmo nível, que nem você falou, todo mundo era igual, tá ligado? Todo mundo era igual. E aí eu comecei a ficar brother dos caras mais velhos. Pode crer. E aí o pessoal da minha série começou a me respeitar, porque eu era brother dos caras mais velhos. É. Porque o cara chegava na minha sala pra dar oi, tá ligado? Sim, me chamava pra trocar ideia, não sei o quê. Pode tipo, crer. Por que esse gordinho tá, tipo, tá sendo brother dos caras mais velhos, tá ligado? Exatamente. Total. E aí aconteceu essa coisa, esse fenômeno bizarro, assim, comigo na escola, cara. Totalmente, cara. E que a gente se sobressai nos videogames. Não, mas isso eu acho muito louco, que esse lance do na frente do joystick todo mundo é igual, assim. Uh-huh. Isso é muito louco, que sempre foi uma mensagem muito clara. Sim, sim. Sabe, assim, tipo, nunca foi questionado, assim. É verdade, que você pode ser gordo, magro, atlético ou não. É, isso cara, sempre tipo... achei, sempre foi muito louco, assim. Você joga, mano, e vai, saca. Pode crer. É. Bem louco, mano. Essa nostalgia é muito louco. Trouxe uma lágrima pros meus olhos. Porra, sim, cara. Mas foi sempre divertido, né, cara? Cara, eu sempre me diverti quando era criança. Mesmo quando eu era zoado, cara. Não, total, cara. Mesmo quando eu era ainda zoado. Ainda mais que quando a gente era zoado, era legal, porque daí foi que a gente começou a ouvir música punk rock, tá ligado? Exato. Então a gente se divertia pra caralho zoando os caras que zoavam a gente, tá ligado? É, porque a gente, tipo, a gente rapidamente sacou tudo que acontecia quando a gente, eram zoavam a gente. Então, tipo, não machucava mais. Uh-huh. Era só, tipo, eles zoavam a gente e a gente, beleza, seu idiota. Volta, tá ligado? Deixa eu se fuder. É. Então era muito mais fácil. Ficou mais fácil depois de. É, adolescência assim. É legal quando você aprende a mandar tomar no cu tá de volta. É, exato. É divertido isso. É verdade. Falando em mandar no cu a Dilma lá, né? Falar em mas... Pra vocês verem como é uma atitude adolescente, de fato. Pois é, né, cara? Pois é, pra você ver. Mandar os outros gratuitamente tomar no cu. No cu. Tá aí, né, cara? Moral da história. Muito mandar bem. Tomar no cu gratuitamente é coisa de moleque. Muito bem, muito bem. E aí, mais louco. Histórias nostálgicas aí? Ah, eu acho que tá bom, né? Boa nostalgia. Mas é que foi, pra mim, assim, foi muito bom quando eu descobri a galera que curtia as coisas que eu curtia, assim. Sim, totalmente. Que é uma coisa que meio que conecta com aquele papo do outro navio. De ir nos eventos de anime, sabe? Sim. Tipo, descobrir a galera. Tipo, descobrir as lojas de Magic que a galera ia pra jogar no fim de semana. Mas é muito engraçado essas coisas que eu acho que, tipo, isso se perdeu um pouco no tempo, assim, tá ligado? Porque antigamente, que nem a gente tava falando, videogame, desenho japonês, Magic, RPG, essas porras, eram coisas bem segregadas. Então, eram. Sei lá, eu lembro que quando eu curti essas coisas, eu vi, tipo, conheci o Falcão, conheci o Balsa, que também curtiam jogar videogame, essas porra, tá ligado? Eu fiquei de cara, falei, caralho, outras pessoas que jogam videogame também, não, tá ligado? A gente constantemente se surpreendia quando a gente conhecia pessoas iguais a gente. Exato, tipo, que ouviam um punk rock, ou jogavam um RPG, ou qualquer coisa do gênero, tipo, mas isso hoje em dia... Mas posso falar que eu acho que isso também, muito, assim, grande parte da gente ter tido esse tipo de pensamento, assim, é porque a gente vivia num ambiente que a gente não tinha noção na época, mas era muito claustrofóbico, tá ligado? E era muito fechado, de tipo, você vai na escola e você volta pro seu prédio. Não, com e certeza, você só com vive certeza. Nesses dois ambientes sim, sim. É isso, mas, sabe? Mas até mesmo no geral, assim, se for parar pra ver, tipo, as mídias direcionadas a essas coisas eram muito mais objetivas, sim, no sentido de, era muito pra um público muito específico, menos geralzão, não, assim. Total. E tipo, mesmo que isso se perdeu com o tempo... Não, eu e é meio chato, mas ao mesmo tempo acho legal, porque, tipo, hoje em dia você vê muitas pessoas gostando de muitas coisas diferentes. Isso, então, todo mundo é que, na verdade, tipo, mudou o como funciona a coisa, tá ligado? Hoje, tipo, a sociedade abraça esse conceito de gostos pessoais pra definir e se dividir, tá ligado? Sim, é, tipo, a sociedade hoje tá se dividindo por gostos, não mais por limitações de países ou de coisas. Se divide por gostos. Você gosta dessa série? Você gosta de videogame? Exato. São novas sociedades. Exatamente, né? Exatamente. É interessante isso mesmo. Não, mas é uma brisa muito doida mesmo. A infância é uma doideira, cara. É uma doideira, cara. Foda, né, cara? É uma brisa foda. É você tendo que entender tudo sobre a vida, tipo, em apenas 10 anos. É, tá ligado? Exato. Tipo, cara. É apenas alguns anos. E falar assim. Real pra vocês, cara, eu fico feliz de ter sido uma criança gordinha zoada, cara. Pode. Caralho, não, cara. Sim, cara, sim. Eu daria um high five no Daniel de... No Daniel. Vários 10 anos. Anos. 10 anos atrás. Falou, tipo, vai melhorar, tá ligado? Isso vai ser da hora. Vai ser da hora, depois. É verdade, isso, é verdade. Louco. Da hora, então chega de nostalgia, porque eu tô sentindo cheiro de peixe e arroz. E vamos fazer uma pausinha e já eu voltamos. Eu gosto de peixe e arroz. Mesmo que esteja em mil pedaços, eu vou me recuperar. Alô, alô, criançada, Navio Pirata voltou, trazendo alegria pra você e pro vovô. Você tá todo rimão hoje. Eu tô, tô rimão, tô tudo rap, porque rap é fato. O rap é fato, cara. E, bom, voltamos aqui pra aquele momento oriental, nipônico, misterioso e surpreendente que o senhor Fernando Mussolini traz pra gente toda semana. É o Momento Tengo Sangue. Olha, crime ocorre, nada acontece, arroz com peixe. Exato. Louco. Nos surpreenda, mocinha. O que você tem aí de surpresa pra hoje? Nessa, tava nessa lendo, caixa de surpresa. Tava lendo as notícias. E aí, o que aconteceu? Foi anunciado aí o lançamento de um novo vídeo de exercício. É comum, assim, de vídeo de exercício, né? É tipo aqueles lá que tem os dogs exercitando, assim. É, cara, entendeu? Tem uns caras... de poodle. É, isso. Pode crer. Só que tem um vídeo de exercício com um tipo de estrela, digamos assim, um pouco diferente. Pode crer. Que são entregadores de uma empresa de entrega japonesa. Ô, louco. Exercício pra entregadores. Na verdade, o que acontece? Existe uma empresa japonesa de entrega que chama Sagawa. Que começou a ficar muito famosa recentemente, porque os entregadores eram muito gatos, assim. Eles eram muito bonitos. Então, tipo, a galera começou a falar, não, esses caras são mó gatos, sabe? E aí, tipo, essa empresa começou a fazer muito sucesso porque os entregadores eram bonitos. Caralho. E as donas de casa começaram a pirar nos entregadores bonitos. Cara, isso é um marketing tão fácil, tão cara, bom, cara. É que isso pega naquele ponto do cérebro que remete às mulheres àqueles contos eróticos que... O Jorge Tadeu, tá ligado? Ou pelo menos é o que a gente acha, né? Mas o que eu fico pensando é que, tipo, é muito simples você chegar e ser, tipo, mano... Olha que da hora. Tipo, você não precisa fazer nada. Tipo, não é só passivo. Um cara Bonito. Uma pessoa bonita ali te entregando o bagulho. É, tipo, totalmente politicamente... É politicamente erradíssimo, né? Erradíssimo, mas convenhamos que é alegre o dia de qualquer pessoa. Mas enfim, como você estava dizendo. Mas o que aconteceu é que, assim, do nada começaram a reparar que tinha muitos meninos bonitos nessa empresa. E aí começou a vir um sucesso, a empresa começou a crescer, ganhar dinheiro. E é assim, o bagulho... fugiu do controle. Caralho. Assim, começou a ter boneco do entregador dessa empresa, tá ligado? Como? Começou a, tipo, cosplay de entregador da empresa. Sério, cara? É tipo um FedEx, assim. É tipo um FedEx. É um FedEx pop, assim. É, um FedEx pop, tá ligado? Inclusive, Big in Japan, cara. É, então. Inclusive, quando eu tava lá no Japão, a gente viu vários caminhões dessa empresa. Caralho, com os caras, assim. Com os caras bonitos entregando, tá ligado? Eles são tipo um uniforme meio azul, listradinho, assim, não sei o quê. Pode crer. Tudo bonitinho. E chegou ao ponto de que agora vai sair um vídeo de exercícios estrelados por entregadores de verdade. Que da hora, velho. Caralho, cara. Entendeu? Caralho, cara. Mano, é engraçado como funciona. E assim, a propaganda é vídeo de exercício com entregadores de verdade. Cara, sabe? Que demais. Para as donas de casa pirarem nos entregadores. Imagina, você tá assistindo lá, aí chega o cara que tá no seu vídeo. Vai te entregar um... Isso é tipo começo de filme pornô, né? Isso é. Nossa, isso é total começo de filme pornô, cara. Totalmente. Eu vim te entregar uma caixa, gata. Daí ele abre a caixa e tá o pau dele, tá ligado? Mas, enfim, vai sair esse vídeo. Acho que em julho. É, vai sair em julho. Fita, velho. Vai sair esse vídeo da... Vídeo de exercícios. Pode crer. Selado por entregadores da Sagawa. É, com músicas pop japonesas conhecidas e tal. E eles dançando ao som da música. Que animal, cara. Que animal. E é isso. Surpreendente, cara. Cara, surpreendente. Isso é animal, cara. O momento tem gostando surpreendendo novamente, é, né? Isso. Como sempre. E depois dessa surpresa nipônica aí, eu acho que tá chegando perto do momento crocante, cremoso. Mas antes de toda essa crocância, eu acho que a gente deveria fazer mais uma pausa. Ok. Mais uma pausa simbólica. Acho justo. E a gente já volta. Sedução, magia, flashes. 30 horas depois, nós voltamos para o nosso momento crocante e cremoso das perguntas e respostas. Sim, quem quer ler as perguntas hoje? Eu posso ler, cara. Leia isso? Eu posso ler. Então leia as. Vou ler a as. Nosso pergunta, man. Pergunta, man, hoje. Lê as ou irá. O primeiro é do Jonas Marques, que, cara, como ele é rápido, velho. Você publicou, hoje o Mussa que publicou, né, a foto de perguntas, a sessão de comentários do navio pirata de hoje. E o Jonas, tipo, imediatamente já sacou uma pergunta ali, muito louca. Ele é muito rápido, cara. Muito rápido. Jonas, ele falou aqui, e existe algum jogo que vocês nunca conseguiram salvar? Se sim, qual? Cara, eu tenho o Mob Dick da minha vida, cara, que é os Skies of Arcadia, velho. Você nunca conseguiu porque terminar, né? Porque travou o jogo no meio do caminho, tá ligado? E daí, sei lá, 2 meses depois eu vendi meu Dreamcast e desde então nunca mais... Caralho, esse jogo, cara. Nossa, esse jogo era do caralho, velho. Eu amava esse jogo, cara. É, cara, acho que pra mim é o Final Fantasy IX. Acho que eu contei a história aqui já. De por que eu nunca terminei o jogo. Não. Porque eu tava jogando, meu, Final Fantasy IX, um puta jogo e tal. E aí... Eu tava jogando um dia no terceiro CD, fazendo Chocobo Dourado. E é tipo, um puta trampo, sabe? Tipo, demora demais pra fazer. Aí eu fui, yes, fiz o Chocobo Dourado, muito louco, salvei o jogo. Aí minha mãe, vem jantar. Beleza, fui jantar, desliguei o videogame e fui jantar. Pode crer. Eu voltei, vixe, vou continuar, né? Aí eu liguei, aí eu fui carregar o jogo, aí o seu save está corrompido. Puta, velho. Isso pega logo no baço, que nem a facada do brother. Que nem a facada do brother. Isso é facada no baço, isso, cara. Isso é facada no baço, velho. É, por isso que eu acho que ele tomou tantas dessas que ele ficou com medo. Ele ficou com medo, virou trauma. Cara, tenso isso. Foi. Aí eu nunca mais voltei pro jogo, cara. O meu, curiosamente, também é o Final Fantasy. Mas é o Final Fantasy 12. Que era do PlayStation 2. Eu não acabei, velho. Eu pensei que tinha acabado o 12. E pior que lembra que eu falei pra você. Ele não é dos melhores Final Fantasy que eu já curti. Mas eu lembro que você tava jogando ele pra caralho. Eu exato, eu curtia, eu tinha curtido pra caralho ele. Só que eu nunca consegui acabar. Que fita, velho. É. Tá aí. É. Tá aí, mais tristezas da nossa. Triste, é triste isso aí, é, na real. Adiante. É, o Daniel Miranda Marques. Só os Marques, né, meu? Marques, família Marques. Família Marques em peso aqui, no convés. Louco, cadê o Raoni Marques? Caô, The Crow. Não, comunistas. Ele tá organizando a Copa. Exato, cara. Ele tá fazendo logos pra Copa. Então. Ele é o designer da Copa. É o designer da Copa. Tá, pegou um freela de designer. Max PJ é 1500. Ah, Karl Marx totalmente seria PJ hoje em dia, nossa, né, velho? Puta que pariu. Bom, vem. Não, vamos lá. Os bucaneiros entraram também no clima de Copa, de ver os jogos e tal, ou só estão cagando pra Copa mesmo? Cara, tem uma foto minha que sintetiza bem. O Raoni veio assistir jogo aqui em casa. Acho que depois posto essa foto, só pra descrever o que O Raoni tem que ouvir e tem que postar essa foto. A gente canta e posta depois, só pra responder por mim. Assim, porque é isso, basicamente aquela foto é minha resposta. É o Daniel muito foda, de costas pra televisão, rindo assim, chorando de rir, vendo o celular assim. Muito engraçado. Vendo qualquer bosta no celular. Tá fazendo umas piadas na internet. É. Muito bom. Entrando no humor tadela, né? Qualquer bosta melhor do que assistir a Copa. Vídeo de gatinhos pulando, tá ligado? Mas, cara, eu ao contrário, eu juro pra vocês, eu acho que até agora eu perdi um ou dois jogos só, cara. Eu tô assistindo todo o jogo dessa bosta. Eu assisti um ou dois jogos até agora. Focão normalzão. O cara acompanha tudo, cara. O nome mais comum de todos. O focão normalzão. Esse é o meu poder, tá ligado? Ser comum. Ser comum pra caralho. Totalmente mediano. Um cara perfeitamente. Ele gosta de Fórmula 1 e Copa do Mundo. Vai ter muita gente muito puta com vocês ouvindo esse comércio. Mas a gente não tá xingando ninguém. Vocês estão falando que eu sou normal, porra? Muito bom, muito bom. Ai, ai. Mas, enfim, O Yuri Bileski mandou aqui outra. Ele mandou aqui: me dei conta que eu hei de comprar o PS2 que nunca tive quando chegar a minha própria crise de meia-idade. Por isso pergunto-vos: o que planejam para a crise de meia-idade? Uma K47 e uma Harley Davidson. Ai, cara, o que, que eu compraria, cara? Uma coisa bem ridícula, né, cara? Não sei. Eu acho que uma Harley é muito. Eu sei que é muito clichê, tá ligado? Mas, uhum, tipo. Mas é muito louco. Mas é muito louco. Ou um carro. Louco. Eu gosto de carros, né? Uhum. Eu falei, eu talvez. Talvez eu compre. Eu gosto de carros. Então, oh, talvez. Muito bom. A meia idade do Falcão vai vir junto com uma camisa polo e um short cap, tá ligado? Tem que dar, entendeu? Eu já uso isso, tá ligado? Esse é o problema, entendeu? Eu já uso isso. É exatamente o que eu já uso já. É foda. Meu Deus. É complicado. Drop the mic, tá ligado? Mas, não, eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero um barco, cara. Eu quero comprar uma porra de um barco, velho. Eu quero uma lancha, eu curto muito mais. Cara, isso é da hora, velho. Vou ler Miami Vice. Aí eu levo todos vocês pra dar um rolê, tomar uma breja. Pra fazer um cruzeiro no Mediterrâneo. Louco, cara. Pode ser um cruzeiro aí na represa de Guarapiranga. Pode ser por lá também. A gente pode estar lá e chamar de Mediterrâneo. É porque, tipo, viagem pra Europa é coisa de meia-idade também. É verdade. O que você faria na sua crise de meia-idade? Acho que isso, assim, iria pra Itália. Pra assim. Itália, né? Tipo, um bagulho bem clichê, assim, tipo, sabe? Nossa, eu vou tirar foto segurando a torre de Pisa, tá ligado? É isso. Fazer um rolê de George Clooney, né? É, isso. George C. Clooney. Boa, muito bem. Muito aí, bem. What the fuck? Juno Cecílio. Malucos, depois da maratona de Demons, tô fissurado em Dark Souls. Vi que o Mussa participou de outros podcasts pra falar da história dessa série. Verdade, né, Mussa? É verdade, eu participei da Jogabilidade, lá na verdade, é o Dash do Jogabilidade. Pode crer. Que a gente tava, eu, o Dogão, lá da revista do PlayStation, falando sobre Dark Souls, falando sobre história e coisas bacanas sobre o jogo. Bacana. E ele falou várias coisas, ele até mencionou aqui, que não vi mesmo depois de jogar essas porras por horas sem fim. Uhum. Cara, você conseguiu falar, você vê, né? O cara jogou horas sem fim, mesmo assim você conseguiu surpreendê-lo, tá com vendo, seus fatos. Cara? Não, o mocinho surpreende todo mundo. É impressionante, cara. Impressionante. Esse é o seu superpoder, você surpreende as pessoas. As pessoas. E é inventado toda essa história? A pergunta do Juno, especificamente, em relação à história do, do Dark Souls, né? É inventado isso aí? É fanfic? Quem montou tudo isso daí? Só, é, foi só lendo a descrição dos, dos anéis e itens? Ou vocês leram algumas teorias pra ajudar a costurar toda essa, essa trama, essa colcha de retalhos? É, primeiro eu queria esclarecer que o Juno, ele é celebridade de cosplay. Ah, é? É. Ô, louco. Ele, cara, é um grande, grande celebridade do cosplay, foi em vários eventos. É, nos sentimos honrados que ele mande uma pergunta aí, né? É, e... Inclusive foi um dos primeiros caras que fez cosplay de menina. Que louco. Ele fez cosplay de Sakura do Street Fighter em um certo evento aí. Caraca. É, então, um forte abraço na sua alma, Juno. Nossa, um abraço profundo. Mas, cara, não, assim... Basicamente, o lance da história do Dark Souls é que ele é um jogo que não tem uma narrativa muito direta, assim. Tem muito pouca exposição no jogo, né, da, da história. Então, você tem que meio que ir pegando no cenário, lendo a descrição dos itens, vendo os diálogos de personagem, olhando o cenário e tal. E, obviamente, a galera pega tudo isso e meio que vai cruzando as informações de um com o outro, assim, né? Entendi. Esse, na verdade, é o lance mais legal da história de Dark Souls e Demon's Souls. Ele não te entrega, né? É, que a galera, a comunidade pega todo o material e meio que vai construindo a história. Pode crer. É, entre eles, assim. Então, sim, tem muita... Obviamente, tem muita coisa que é conjectura, que é baseada em alguns itens e tal. Mas tem muita coisa que é certa e é fruto de observação e estudo da história e tal. Muito louco. Louco. É por isso que é tão profundo, né, cara? Ah, então. Pois é, justamente. Deep. Louco. Próxima pergunta é do André Alves de Oliveira. Qual a piada mais sem graça que os bucaneiros conhecem? Bucanheiros. Cara, tem que pensar, viu, cara, meu? Sou horrível com piadas, mano. É, então. É engraçado que essa coisa, essa cultura de contar uma piada é uma coisa que... É, meio que morreu com o tempo. Morreu com o tempo. Não tem mais pessoas que... Oh, eu vou contar uma piada aqui, cara, sabe? Vocês querem ouvir uma piada? Vocês curtem anedotas? Tá É verdade, né? Tipo, tem aqui o meu livrinho daí de Toledo. Exato. É porque a culpa é como o Daniel reclama sempre do metal, tá ligado? A culpa de morrer esses negócios de piada é porque esses caras não passaram bastão pra frente, entendeu? Isso é bem pode real. Crer. Pode isso crer. É tipo que nem os fãs de metal que só fica pirando em som antigo, tá ligado? Não, não, porque o bom mesmo era o metálico. Sabe assim? Não, mas é verdade, cara, porque de piada, assim, de humor, o que a gente tem hoje é stand-up, que em grande parte é uma bosta. É, e é muito difícil de colar pra galera, pra popularizar tão rápido, tão quanto a gente espera que se popularize, sei lá, nos Estados Unidos e tudo mais. Não populariza tão desse jeito. Nem vai ser como vai ser como, tipo, Ari Toledo, sabe? Assim, tipo, não, sei lá, acho que não chegou lá. Assim. Pois é, não sei. Não sei também. É. Enfim, então ficou... Não vamos responder porque a gente nem lembra de piada ruim. Precisa ver como tá. Muito bem. A vida é uma piada ruim. Renan Luna, na opinião do Mussa, de quem jogou o Demon's Souls, qual foi o chefe mais difícil e qual foi o mais fácil? E Mussa, qual a sua opinião sobre Bloodborne ser na era vitoriana e fazer com que o jogador seja mais ofensivo? Tá. Primeiro, Demon's Souls, mais fácil e mais difícil. Eu acho que o mais fácil é o Fool's Idol na 3-1, que é um chefe que é basicamente uma mulherzinha, que fica uma boneca que fica flutuando. E o lance é que tem várias armadilhas no chão e vários... Que assim, é numa igreja. Tem vários caras que ficam... tipo, rezando pra mina. E essa, ela fica se teleportando e cria vários clones. E os caras te atrapalham. E você prende no chão. Mas ainda assim é fácil, eu acho. Cara, eu gosto só que o Navio Pirata é um podcast muito multimídia, cara. É porque a gente sempre manda uns... trilha sonora. A gente é bom. Nós somos ótimos sonoplastas, ótimos sonoplastas, cara. Mas eu acho ela fácil mesmo assim. E o mais difícil é o... Me fugiu o nome. O Old King, que é um puta... que é um chefe opcional. Que ele fica... Você bate nele e ele não reage. Bate, ele não reage. Mas quando ele reage, tipo, ele te dá uma e te mata, assim. Então é meio foda isso. Eu acho que esse é o mais difícil. E sobre o Bloodborne, cara, eu acho legal, cara. Considerando que o diretor dele vai ser o mesmo diretor do Dark Souls e do Demon's Souls, eu acho que... Vem o que vier, né? É, cara, meu, vai ser bom o bagulho, sabe? Não tem o que ficar duvidando mesmo. Muito bem. Augusto Ferrari. Ferrari. Ó, esse cara, aposto que ele gosta de carros também, cara. Ferrari. Qual era o seu nick de CS ou nick de MMO? Vocês aceitam sugestões de temas para Mix Ribble? Primeiro lugar, sim, aceitamos todas as sugestões. Mandem sim, sugestões, cara, mandem de sugestões, temas. Cara. Porque a gente às vezes não tem ideia. Às vezes a gente esquece. É, a gente esquece. Pô, com certeza. É. Mandem boas sugestões, e, por favor. Nick de CS, velho. Cara, o meu era sua mãe. Sua mãe, é verdade. Era sua mãe. É verdade. É um bom nick. Eu sempre usei sua mãe. Cara, eu não lembro qual era o meu nick de CS. Cara, eu costumava jogar de Kabalski. Sempre. Era bom. Porque, cara, eu preciso ter um nome russo. Ah, Kabalski parece um bom nome russo. Kabalski. Mas teve uma época que eu jogava com os meus primos e a gente tinha o clã. O nosso clã era o FF, Free Frag. Porque a gente era muito ruim. E aí tinha o Patinho Perneto, o Patinho Autista. E o Patinho, não lembro qual era o outro Patinho, mas era três Patinhos. Eu e os meus dois primos. Louco. A gente nunca teve clã, né? Meu, a gente tentou, mas a gente acho que ria muito da ideia de montar um clã, então, muito tipo, antes de chegar a montá-lo. É, que era um clã, tipo, era um clã de zoeira, entendeu? É lógico, sim, sim. Tipo um clã. A gente não conseguia levar a sério. Mas eu vou tá falar aqui, assim, os nicks, o nick mais clássico de CS da época era o Cereal Killer. Que, tipo, todo mundo jogava de cereal, né? Eu usei esse, eu usei. Então, cereal que era um clássico. Mas, cara, o melhor nick que eu já vi na minha vida, que foi no Team Fortress 2, é um cara que chama Joseph Styling. Que, tipo, cara... Joseph Styling é foda, caralho, velho. Gênio, velho. Gênio. Joseph estiloso. Muito bem. Louco demais. Vai que vai. Richard Serikawa, ele mandou aqui... Desculpa a pergunta anterior, que ele mandou uma pergunta, lembra, no último episódio? Eu não lembro sobre o que é, mas a gente ficou mal. Uh-huh. Que deixou todos cabisbaixos, inclusive eu por lembrar de Mark of the Wolves, mas a vida continua. A vida anda, muito bem. Existem jogos japoneses que possuem uma genialidade em comum. Para trazê-los para o ocidente, quais são as alterações básicas e o que não retirar na opinião de vocês para que o jogo seja perfeitamente aceito pelo público? Olha, primeiro você tem que traduzir. Tá ligado? Esse é um bom começo. Esse é um ótimo começo. Cara. Botar uma outra língua que não seja japonês. Agora, não, mas é... Fora isso, cara, não sei. Velho. Cara, o Musa é o pior é que eu acho que assim, se você alterar alguma coisa, ele vai deixar de ser o que ele a experiência que ele de fato, é, né? Então, eu não sei, sinceramente, eu não consigo lembrar de alguma experiência que tenha dado certo nesse sentido. Talvez, assim, Binary Domain, que ele é um jogo japa com cara de jogo ocidental. É, tem mesmo. E é um bom jogo, mas, assim, essa genialidade que o Richard fala, que eu acho que tem jogos tipo Bayonetta... Pode crer. E coisas assim e tal, é uma coisa muito, muito específica japonesa, assim, sabe? Eu não sei se teria como você adaptar isso pra funcionar melhor pra um público ocidental, sabe? Não sei se daria pra fazer isso. Pode crer. Muito bem. Vitor Hugo. Amiguinhos, vamos falar das expectativas para o Metal Gear Solid 5? Ainda tô na vibe do I'm Nuclear. Como é que era essa música? É a música do I'm Nuclear. Muito bom, né? Nossa, eu fiquei com essa música na cabeça por muito tempo, cara. E eu imagino que quem tava na E3 também ficou, porque pelo menos no ano passado, a porra da música do Metal Gear do trailer ficava tocando muito alto, repeat o tempo inteiro. No stand, assim. Tipo, dava pra ouvir no show fora inteiro a porra que da música, cara, era muito chato. A seleção musical do Bang aí foi foda, cara. Mas então, pô, cara, tudo que eu precisava saber sobre o jogo já me foi mostrado. Tipo, eu já quero jogar, sabe? Assim, sim, tipo, sim, exato, exatamente. Então, mas assim, eu não tô crescendo mais um hype, achando que vai ser um negócio mais fantástico. Não dá pra chegar no Metal Gear... já com expectativas acima do que é o Metal Gear, assim, sim, sempre, sim. Porque, sabe... É Metal Gear, cara. É Metal Gear, cara, exato, exatamente. Tudo bem. Pô, a Cláudia, né, cara, a Claudinha Senli, que faz quadrinistas, ela mandou... Ela tinha mandado uma pergunta, acho que alguns navios piratas atrás. Acho que na semana passada ou na outra. Só que aí não deu tempo, né, da gente de responder, porque a gente acabou não respondendo algumas perguntas. Então ela mandou completa aqui a mesma pergunta. Imagine o seguinte, o mundo está uma bosta e vocês têm a oportunidade de viajar em um ônibus espacial com mais umas 100 pessoas para popular aquele planeta lá que tem condições de vida similares à Terra. Porque descobriram aquele planeta gigante, né? Uh-huh. Que é parecido com a Terra e tal. Uh-huh. Para não cometerem os mesmos erros chorumentos que cometemos aqui, vocês decidem fazer uma espécie de novo 10 mandamentos. O que vocês colocariam nesse novo 10 mandamentos? considerando que não precisam ser 10 necessariamente, mas também não vale ser só o bom e velho não seja um babaca. Ah, droga. Porque muitas, mas muitas mesmo vezes o babaca não tá ligado que tá sendo um babaca. Fato, isso é bem fato, verdade. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Cara, olha, o número 1 dele é respeite o amiguinho. Respeite o amiguinho. Respeite o amiguinho. Respeite o amiguinho. Sim, cara, às vezes a culpa é sua. Às vezes a culpa é sua, cara. Esse é um bom mandamento, né, cara? Eu acho que é importante, assim, porque às vezes... Justamente por isso que isso que a Cláudia falou, assim. Porque às vezes a pessoa tá fazendo bosta e não percebe que tá fazendo bosta. Sim. E às vezes a pessoa vê que... Às vezes todo mundo tá meio assim, chateado, bravo com essa pessoa. Uhum. Fala, esse bando de filho da puta, não sei o quê. Mas às vezes a culpa é sua. É. De verdade, tá ligado? Às vezes você realmente fez alguma coisa de ruim. Uhum. É. Então, pare e pense se a culpa não é sua. Exatamente, exatamente. O que mais que poderíamos encaixar aí, hein? Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Uma regra simples, né, cara? Cara, é regra, basicamente, é regra do maternal, cara. Se a gente seguisse as regras de convívio do maternal, a gente não teria problemas. Brincadeira não, de mão. Essa tá nos mandamentos, cara. Essa tá nos mandamentos, certeza. Exatamente. Gioco di mano. Tem que estar em italiano. Tem que estar em italiano. Você não é especial. Esse é um outro bom mandamento. É um bom mandamento. Você não é especial. Você não é especial, isso é um ótimo mandamento. Ou assim, melhor, você não é especial, só de vez em quando. De vez em quando. Pra sua mãe. Pra sua mãe. Só de vez em quando. Pra sua mãe, só, tá ligado? Que mais? Quantos mandamentos a gente já fez? Acho que uns 5 já. Não seja fiscal de punheta. Não fiscaliza punheta alheia. Uhum. Na verdade, não seja fiscal. Não fiscalizes. Não fiscalizarás. Boa. Não fiscalizarás a vida alheia. Acho que tá bom, tá né? Tá bom. É um bom começo, pelo menos. A gente pensa nos outros 5. Chegando lá, a gente pensa nos outros 5, tá ligado? É verdade, chegando lá a gente chama a galera. Tem uma viagem meio longa aí pela frente, dá pra pensar no caminho, sabe? É, tipo, um dos 10 mandamentos poderia. Pode ser mais do que 10 mandamentos. Lembre-se disso no futuro, tá ligado? Esses mandamentos podem ser alterados sem aviso prévio. Essa é uma boa também. Esse é um dos mandamentos. Muito bem. Felipe Dottori, comprei um Wii U há 6 meses, mas só agora consegui parar pra jogar um pouco. Pergunto pro Mussa. Quais os joguinhos que ele recomenda pro console e aonde comprar? Cara, aonde comprar, eis aí uma bela pergunta, porque eu não sei. Sim, me recomendaram, até acho que foi... Não sei se foi no Convés mesmo, mas recomendaram uma loja gringa que chama Mario 128, assim, que diz que é boa e tal, mas eu realmente nunca usei. Pode crer. Não sei dizer se é boa ou não. Mas, cara, vamos lá. Jogos bons pra Wii U. Mario 3D World, foda pra caralho. Mario Kart 8. Wonderful 101, Pikmin 3, o próprio Nintendo Land é muito legal. Pode crer, né? Que mais? Tô esquecendo de alguma coisa. O Zelda Wind Waker, principalmente se você nunca jogou Zelda Wind Waker. O Donkey Kong Tropical Freeze, é bem legal. E o Mario Kart de novo. E o Mario Kart de novo. Acho que tá bom, né? Tá bom, porra. Tá bom. Aí, né? Tá ótimo. Esse ano já vai sair. Bayonetta 2... Vai sair o Hyrule Warriors. É. Vai sair o Captain Toad Treasure Tracker. Puta merda, nossa. E vai sair mais alguma coisa. Acho que o Mario Party ou o... O Mario Party é no fim de... Ou o Yoshi Woolly World lá, que é o Yoshi de lã. Pode crer. Cara, tem jogo legal. Tem jogo legal. Tem. Da hora. E sem contar que roda Wii, né? Ainda tem os jogos de Wii. Então, se você pulou alguns jogos de Wii... Com certeza. É uma ótima oportunidade pra pegar. Sim. Ainda mais que é super barato de comprar em qualquer lugar. Sim. Definitivamente. Recomendo. Boa. Muito bem. Ives, o nosso querido Portuga Aguiar. Ives. Eu tô jogando o Snatcher do Police Knots, do Sr. Kojima. E tô achando foda. Police Knots é legal. Vocês já jogaram? Não. Já. Era bem legal. Preciso jogar o... Na verdade, eu joguei Snatcher, por isso acho que eu não joguei. Snatcher é aquilo lá do Sega CD? É. Esse jogo é do caralho. Snatcher é do caralho. Esse jogo é animal, velho. É verdade. E tô achando foda que ele deveria ter feito isso antes. Uhum. Sim, definir. Tem algum jogo que os nobres bucaneiros queriam tirar da fila, mas não tiraram por motivos XY? É parecido com aquela lá do... do... primeira pergunta que o Jonas mandou. Mas é diferente porque, assim, um jogo que eu... daqueles jogos que a gente nunca jogou e sempre quis jogar, né? Uhum. Cara, tem alguns, viu, cara? Por exemplo, Final Fantasy IX. Eu sempre quis jogar e nunca joguei. Boa. Não. Um que tá na minha fila que eu preciso tirar e não consegui até agora é o Metal Gear Solid 4. Ah, é verdade, eu também não joguei. Que eu comprei ele e não joguei ainda. Pode crer. O que eu preciso tirar da fila que eu tô jogando e eu não acabei de jogar ainda é Bastion. Você ainda não terminou? Ainda não acabei, mano. Eita. Pode crer. Muito bem. Marcos Soares. Uma vez eu ouvi falar alguma coisa sobre o Feng Shui das séries de videogame. Vocês costumam comprar todas as sequências sempre para a mesma plataforma ou não ligam muito para isso? Apenas pegam qual for a melhor versão no momento? Cara, normalmente sim, né? Aliás, o Marcos Soares é um brother que ele tem a melhor arroba do Twitter do mundo. Qual que é? Revolta. Arroba Revolta? Revolta. Nossa, ele deve receber vários... tweets, vários mentions assim, bizarros. O Feng Shui da coleção, se não. Se, posso estar enganado, mas acho que fui eu que forjei. Fundamentou esse conceito. Sei. Que é, por exemplo, se você começa uma série numa plataforma, você tem que continuar naquela plataforma. Naquela, tá ligado? Então, faz sentido isso, né? Por exemplo, sim. Demon's Souls, tá. Ele era de Play 3. Uhum. Exclusivo, certo? Uhum. Dark Souls é multiplataforma, mas. Você tem que comprar no Play 3, cara. Porque o Demon Souls é de Play 3. Então você tem que continuar no Play 3, tá ligado? É errado. É exclusivo pra sempre, né? É, entendeu? Cara. Uma vez exclusivo, exclusivo pra sempre. E aí, em outro Full caso, life. Assassin's Creed. Eu joguei um no Xbox. Joguei dois no Xbox. O próximo tem que jogar no Xbox, cara. Tem que manter a coleção no mesmo, na mesma plataforma, entendeu? Exato. Você tem que manter uma... Cara, se tem um preceito religioso que eu respeito... É esse. É o da plataforma. Você tem que manter o Feng Shui da porra da coleção, tá ligado? Justo. Você tem que respeitar o Feng Shui, tá ligado? Acho que... Boa, muito e bem. Eu respeito muito o Feng Shui, cara. Sim, cara. Respeito pra caralho. Tá certo. Inclusive, tipo, jogos da Platinum Games. Compro todos numa plataforma só. Pode. Se eu comecei em uma, cara, vai naquela plataforma. Tá ligado? A não ser que tenha algum desvio bizarro aí. Mas, meu, tem que respeitar o Feng Shui, cara. Louco. Marcos Paulo Oliani. Capitães, almirantes, desembargadores. Platinei todos os jogos da série Souls. Parabéns. Porra. Parabéns. E agora minha vida perdeu sentido. É, né, cara? Chegar no topo do mundo acontece. É, o topo é solitário. O topo solitário. Top. É solitário. É do top, cara. O que devo fazer? Seria bom começar a trabalhar no seu TCC? Sim. Termina essa bosta, cara. É, se você conseguir ideia, platinou... Oh, na moral. Vamos ser sinceros aqui. Se você consegue platinar a série... Vou repetir. A série Souls, sim, você facilmente consegue terminar o seu TCC, com cara. Com certeza. Facilmente, cara. Quando vamos sentar e jogar um Magic bem firmezinha na gloriosa ZN de São Paulo? Essa ideia é pra você, hein, moça? Pô, tá precisando, né, cara? Mas, meu, eu não tenho mais acesso à ZN. Agora eu sou Zona Sul, cara. Ah, é verdade. Você é Zona Sul da louca, né? É. Cara, se for ali na... É mais fácil se for ali na... Na loja lá que tem perto da Vila Mariana. Vila Mariana, né? Que acho que Domain chama, se não me engano. Meu, a gente tinha que organizar de colar aquela gibi lá. Cara, a gente também devia organizar um jogão de Magic com a galera. É, a gente deveria, né? Magicão, assim. Magicon. A gente tá enrolado, a gente precisa marcar o Grogfest. A gente tem que marcar várias coisas. É, cara. Grogfest, Magicon. É verdade. É. Mas tem essa gibi lá, né? É. O bar lá. É. Que diz que é bacana. Vamos ver, né? Vamos ver. Aliás, não sei que... Não lembro agora quem postou um rolê que serve omeletes, né? É, genial, a gente devia fazer o rolê... Eu tô totalmente colando essa porra. Vamos sim. Uma degustação de omeletes. Vamos fazer isso sim. É... Um grande abraço e uma jarra de rum de amor aos mestres dos oceanos. Pô. Muito obrigado, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado. Valeu. Em dobro para você, cara. Valeu. E ele mandou um comentário sobre a Mix Rebel, né, que rolou. Uhum. É, a gente soltou também na semana passada, sim, né, no Dia dos Namorados. Pra amar olhando no olho. Você curtiu, moça? Eu curti, cara. É tipo... É pesado, pesado, né? Pesado. É pra amar. É sério. É, tipo, sério. É olhando no olho, cara. Sim, cara. Olho, cara. É, cara. Pois é. Então é a Mix Rebel transando a noite inteira, que é, por falta de outra palavra, é uma delícia, né? É uma delícia de uma mixtape, vocês deveriam escutar. E o Marcos Paulo, ele mandou aqui, olha, essa mixtape põe... E aí ele põe o óculos escuro naquela... Num momento dramático. É um momento... Como é que é o nome do seriado lá? CSI Miami. CSI Miami. É. Essa mixtape foi... óculos escuro. De fuder. Yeah! Curtiu, é. Parabéns a todos os envolvidos. Pô, muito valeu, obrigado, cara. Marcos Paulo Oliani. É, foi uma mixtape muito gostosa de se fazer. Gostosa. Muito bem, próxima pergunta vem do André dos Santos. O que os senhores acham do fenômeno Jogo do Brasil em Copa, quando quase todo o país para ver? Não me recordo de algo parecido em outras partes do mundo. Cara, realmente, nessa intensidade é difícil, assim, tipo, na Copa do Mundo. É bizarro, cara. É. Mesmo a gente, olha aqui, a gente falou de Copa o tempo todo hoje. Sim, tipo, cara, nesse podcast, entendeu? De um jeito ou de outro, a parada tá enfiada no rolê. Ali, não, e tipo, você liga a televisão, Copa, você sai na rua, Copa, ainda mais que aqui no país e tudo mais. Tipo, é impossível, assim. Cara, eu acho que é animal. Teve um jornalista que. Na real, os jornalistas estão se divertindo aqui, né? Eles estão se divertindo pra caralho. E aí teve um jornalista que soltou, cara. Se a Copa do Mundo do Brasil é assim, então todas as Copas do Mundo têm que ser Copas do Mundo do Brasil. Sabe, assim, tipo, porque a galera tá se divertindo muito. E, pô, é isso, cara. Diversão. Se joga. O que eu acho, assim, tudo bem, empolgação, beleza, mas eu acho levemente exagerado, tipo, para tudo. Assim, tá mas ligado? É bizarro, tipo, cara. Para. É que essa coisa cultural que a gente, tipo, é bizarro. É isso que é assim... É, tem que contestar, mas é impressionante, é como você vê uma montanha atravessando um vale, sabe? Assim, é tipo, é uma cultura foda. Devastando toda uma sociedade. É. Não devastando no mau sentido, mas simplesmente pegando tomando tudo, assim, tomando sim, uma sim. sociedade. É impressionante. É bem impressionante mesmo. É, realmente. Muito bem. Anderson Neto. Tem um pedido pro Mussa. Opa. Olha só, mas vamos sim, é pra você, cara. Tem como mandar o Walmart tomar no cu de novo? Ei, Walmart, vai tomar no cu. Aí, ó, viu o que a gente tá falando o dia inteiro? Hoje a temática é essa, né? Tomar no cu é a temática. É. Tipo, é a moral da história. É, mas, enfim, a história. Mas aí, o interessante é que a história dele é importante de ser dita, assim. O contexto do porquê que ele quer xingar o Walmart é importante. Lembram daquele PC de R$580 que o Walmart vendeu em dezembro do ano passado? Isso realmente rolou. Eles deixaram à venda um PC que era muito bom até, né? Eu nem sei, eu lembro exatamente, mas era um PC bom, desktop, por R$580. E aí um monte de gente começou a comprar e não parecia ser erro, parecia ser promoção mesmo. Aí eles tiraram do ar e falaram que é erro. E aí uma galera entrou com processo porque eles não queriam entregar os computadores. Mas a galera entrou com o processo, ganhou, e eles estão entregando agora os PCs, mas com o HD usado. Eita, com mais porra. De 3 anos de horas de horas ligado. Deve mais ser de tipo 3 anos peças de horas. De monstruar, assim. É, tá ligado? Exatamente. E isso é muita filha da putice. De sim, fato. De fato, isso é muito filha da putice. É, se tiver alguém, se o Walmart estiver escutando aí... Walmart. Pô, isso exige explicações, hein, meu? Pois é, né? Você chama um Celso Russomano, você vai ver o que acontece. Chama um Celso Russomano. Chama aqui agora. Chama aqui agora pra você ver o que acontece. É foda. Mas repetindo a pergunta que ele tinha mandado no podcast passado... Cristianismo é a religião dos adoradores do Cristiano Ronaldo? Deve ser. Deve cara. Ser, viu, cara? Eu ouvi dizer que é, viu? É. Dizem que sim. Eu acredito. Ainda mais que no último jogo o Cristiano Ronaldo ficou pregadão. Olha só. Pregadão. Ai. Bom, próxima. Fabiano Flores. Qual a diferença entre o charme e o funk? PS, não vale dizer que um anda bonito e o outro elegante. Um é detetive e o outro é despachante. Vixe. Drop the mic! De três! Olha só, lindo! E a última pergunta do dia é uma pergunta que só o Mussa pode responder. Só eu? Só o Mussa pode responder. E vem do nosso querido Ricardo The Cabs, filho. The Cabs! Qual é o canal do 4chan que representa cada um de vocês? Puta, nem manjo, velho. Cara, por isso que eu falei que só o Mussa pode falar. Mas eu não posso... Fazer isso. Negar, tipo de coisa. Não posso negar que eu sou um betardado. Um betardado. De raiz, assim, cara. Porque, tipo, não dá, cara. Você tira a pessoa do forte, mas você não tira o forte da pessoa, entendeu? É, né? Tem um pouco disso. Você então seria um betardado? Eu sou um betardado, cara. O que seria o Daniel? Cara. Escreva-nos. Cara, eu acho que. Todo mundo, assim, cara, porque o B é o mais idiotão, é o board, né? Mais interessante, cara. Pode tipo, ele é o mais legal, assim. Então, ou seja, porque a gente é interessante e legal? É, sim. Por que não? Por que não? Isso é um chaveco. Vocês estão me chavecando? Porque... não sei isso. Não, talvez o Falcão possa ser o SP, que é o board de esportes, tá ligado? Aí, o cara normal. O normalzão, entendeu? É normalzão, Falcão. Falcão, normalzão. Tem de carros? Tem de carros? Tem. Tem? Aí, tem. Eu sou de carros e esportes. Tem, ó, tem de carro, tem de culinária, tem de fotografia. Ah, é a cara. Tem de viagens. Viagens, tem de culinária. Viagens. Tem de animais. Nossa, animais. Eu gosto de animais? Não, pode ser, cara. De repente. Tratando-se do Fonchan, que tipo de animais não é, não em é que contexto? Ah, tá, beleza. Não tem que conferir, tá ligado? Não é. É verdade, tudo isso agora. Culinária, tipo, eu preciso repensar também. É, fotografia, mas de que fotografia? Que exatamente, a gente tá tirando fotos. Tudo bem, então somos todos betardados. Todos betardados. Maravilha, isso foi bem crocante, bem cremoso. Foi uma delícia essas perguntas. Derreteu na minha boca. Derreteu? Maravilha. Pois bem, derreteu na boca de todos nós. Espero que derreta na boca dos leitores também. É. Leitores. No... leitores. Dos leitores. Eles estão lendo nossas palavras ouvidas. É, lendo com os sons das nossas ouvidos. Vozes. É. E, bom, depois dessa, a gente vai fazer mais uma pausa e a gente vai finalizar essa bosta. Natural. Eu menti a maior parte desse tempo. Fui um cara do mal. Sem noção. Estúpido. Voltamos para a finaleira. Finaleira. Finaleira louca. Finaleira doida. Temos aí umas dicas para vocês se deleitarem, deliciarem e jogarem para cima e fazer chuva de dicas. Chuva de dicas. Ostentando dicas. Ostentando dicas, making rain. Making rain quem dicas. Quem tem a primeira dica aí? Vamos lá. A primeira dica é que esse domingo, no dia 22 de junho, começa o Summer Games Done Quick, que é uma das duas maratonas de speedruns que rola no ano, né? Louco. Tem o Awesome Games Done Quick, que é no começo do ano, em janeiro, e o Summer Games, que é agora em junho. Maravilha. Que é, pra quem não conhece, uma maratona que dura uma semana, em que várias pessoas jogam ao vivo, fazem speedruns de vários jogos, assim. Desde Mario até, tipo, Half-Life e StarCraft. Então, assim, se existe um jogo, ele pode ser speedrunizado, assim. Pode crer. E é animal porque, não só porque você vê umas demonstrações escrotas de habilidade, de conhecimento, de pessoas quebrando os jogos no meio, assim, que por si só é bem absurdo e bem divertido, como você vê também, esses eventos são todos beneficentes, né? Sim. Eles arrecadam dinheiro para causas beneficentes. Os últimos dois, se eu não me engano, foram um pro Médicos Sem Fronteiras. Pode crer. E outro foi pra uma bagulho que pesquisa coisa de câncer e tal, tratamento de câncer. Então é bem legal, os caras sempre conseguem umas doações bem parrudonas, assim. É bem bacana. Inclusive você pode, quando você doa, você pode doar pra pedir pra, tipo, se você pagar $10 ou mais de $15, você pode colocar o nome que você quiser no personagem na speedrun de Final Fantasy, por exemplo. Nossa, que da hora. Ou você pode concorrer a prêmios e tal. Animal. Então é bacana, assim. É bacana de todos os jeitos. Assim, primeiro, eu vou, tipo, mandar a Copa tomar no cu e vou ficar assistindo essa porra. Muito loucamente. Loucamente, porque é muito foda. Que da hora. É uma das poucas coisas do ano que eu paro pra assistir, porque é muito animal. É assim. Muito legal. Se você não conhecer e quiser assistir, tem no YouTube, as dos outros anos. Eu recomendo a do Awesome Games, que é do começo do ano. Recomendo a do Yoshi's Island, que é absurda. Que louco. Que é o cara jogando e batendo com o controle com o nariz. Como assim, velho? Tipo, ele dá uns comandos com o nariz, assim. Que... é ridículo. É fucking doido, absurdo. Cara. E recomendo a speedrun do F-Zero do GameCube, que é fantástico. Recomendo a corrida de Super Metroid, que são três caras correndo pra ver quem chega primeiro no fim do Super Metroid. Que da hora. E a corrida de Legend of Zelda, o Link to the Past, do Super Nintendo. Mano. Que é animal. Animal, velho. Assistam e assistam quando 100 começar. 100 metros rasos no Link to the Past. É, cara, é surreal. É surreal. Que insano, velho. Que é insano. Assistam que vale muito, caralho, muito a pena. Isso parece realmente interessante. Bacana, curti. E, bom, a próxima dica aqui é o The Really Creepy Bundle, que é um bundle que eles lançaram esses dias aí. Inclusive lançaram, fizeram propaganda inicial pelo Pirate Bay e tudo mais. Que é um bundle aí, como todos conhecem, que você dá um valor que você quiser pra pagar com o mínimo de $1. E, só que esse bundle é específico de terror. Então temos aí até $5 você ganha, acho que, se eu não me engano, dois jogos, um CD e uma coleção de curtas de terror, né? Pode crer. E daí, se você passar dos 7 dólares, você ganha, além disso, tipo, mais acho que 2 jogos. Tem uns contos de terror também, tem, né? Tem contos também e 6 meses de assinaturas, isso, boa. 6 meses de assinatura do... Esqueci o nome da parada agora, mas de uma publicação específica de terror, onde as pessoas publicam contos e tem arte e tem todas essas coisas. Legal, legal. É bem louco. Isso tá por aí no bando, a gente posta o link aqui. A gente vai postar tudo no post, né? Tudo bonitinho. Tudo bonitinho no post. Você aproveita, entra no post e conhece o site, né? Uhum. Mas enfim. Com certeza. E pra terminar, por último. Dicas, né? É, porra. Nós temos algo importante. O nosso semanal Closet Watch. Visando o final do ano, quando R. Kelly finalmente vai lançar a nova temporada de Trapped in the Closet, sua... Sim, a quarta temporada, quarta, né? Quarta temporada. Começando no episódio 34, exato. The Closet Watch, estamos aqui de olho. Estamos de olho. Esperando por mais R&B, mais batidas sempre iguais. E mais 9mm. E mais... Mais anões. Meu, a gente tinha que fazer uma festa da Premiere dessa porra aqui. A gente vai fazer uma festa da Premiere, cara. Todo mundo de terno. Todo mundo de terno. Exato. Uma festa de gala. Cara, e a porta de entrada tem que ser um armário, velho. Nossa, isso ia ser genial, cara. Sim, cara, a gente vai fazer isso. Arkelly, liga pra gente, cara. Vamos conversar, cara. Exato, Arkelly, liga a nós. Vamos finalizando por aí. Antes de finalizar, o que estamos ouvindo hoje? Cara, já que muita gente gostou da mixtape Transando a Noite Inteira, um dos responsáveis por tamanha sonoridade transuda. Maliciosa e transuda daquela mixtape, vem especificamente de uma música de um cara chamado Terra Preta, chama, inclusive, Transando a Noite Inteira. Exato. E que é muito foda, né? Muito foda, é um groovezão e é tipo sussurrando no ouvido. Ele é tipo o R. Kelly brasileiro, convenhamos. Exatamente, ele é o R. Kelly brasileiro. Ele traz a foda pros ouvidos. Exatamente. É. E, inclusive, ele é um grande fã das tiras da Max Rebo. Animal. Ele sempre comenta, ele adora, racha o bico, acho muito engraçado. Sim. Animal, e somos animal. Todos fãs de e somos todos muito fãs de Terra Preta e, inclusive, hoje a gente escolheu uma música pra ilustrar, né? O nosso apreço provavelmente um dos EPs mais geniais já no nosso nos podcast últimos anos, assim, que é o 1987, o EP, né? E a música é Coração de Vidro. Muito foda, groovão anos 80. Exatamente. Terra Preta, um grande salve. Baixem este álbum, inclusive, né, Daniel? Porque esse álbum é muito interessante, né, cara? Esse álbum é do caralho. Esse álbum do Terra Preta, ele é conceitual. Ele é bem conceitual. O nome dele é conceitual de um jeito legal, não de um jeito tipo arte conceitual iraquiano que você não vai entender. Não tipo Rush. É tipo arte conceitual de tipo. O nome é 1987 porque o CD é todo feito como se fosse feito em 1987. Sim, exatamente. Então ele fala sobre inflação, ele fala sobre a polícia, ele sabe fala sobre tipo, os resquícios da ditadura, essas coisas. E as coisas. Batidas são todas meio anos 80, as exatamente. Rimas são feitas numa pegada, num flow meio anos 80, é bem do caralho. Bem baile, assim, né? É bem baile. Animal, é um animal. Anos 80. Bem foda, vale muito a pena vocês ouvirem aí. É muito louco. E o resto da Coração de Vidro também, que ele é foda, tá ligado? Pois é, a Terrinha é foda, mano. Terrinha Preta é foda. Uhul. Louco. Isso aí, finalizando? Acabou, né? Acabou. Chega, vamos. É tetra. É treta. Então vamos embora. Mas antes. Se você quer mais Max Rebo. Mais. Na sua vida. Nas suas entranhas. Na vida da família. Pra você. Na vida do seu animal de estimação. Ele também. Você pode apenas e somente entrar no site www.maxrebo.com. É fácil pra cacete. O sítio, né? Se você quiser, pode até tirar o www. Se você botar só maxrebo.com, vai entrar. Já, se você quiser ser um hacker. Já trabalhei em hacker. Sites grandes então. Que não aceitavam tirar o www. Pra você ver. Do endereço, pois cara. Pois é, Maxrebo é moderno, cara. Né? Então, e aí, lá no nosso sítio tem tiras toda segunda, quarta e sexta. Exato, menos agora que estamos... Menos agora que estamos em recesso. Em recesso e voltaremos depois da Copa. Né? Temos Navio Pirata toda quinta-feira. Exatamente. E temos Mix Rebo toda a primeira terça-feira do mês. Exatamente. Né? Já temos o tema da próxima Mix Rebo? Na verdade, estamos desenvolvendo ainda. Vamos deixar alguma surpresa. Surpresa. Mas com certeza será uma boa surpresa. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E é isso aí, bucaneiros e bucaneiras. Vamos içando vela ou whatever que... Velas digitais, né? Velas digitais, erguendo as âncoras e fazendo aquelas coisas que pessoas fazem em barcos. E vamos seguir nosso caminho. Vamos. Um grande adeus a todos. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado. É nóis. Falou. Sei que a saudade é muito forte, pode vir me torturar. Vir me torturar. Mesmo que esteja em mil pedaços, eu vou me recuperar. Pode vir.